de canções pra lembrar todo dia. Inventar alguma coisa, tentar achar certas outras. Mergulhar no som, sem medo de chegar. Noite virar manhã, viajar no mais profundo. E ao começo de tudo, e cantar pra você. E ao começo de tudo, e cantar pra você. Boas novas.